E a galera vem com a gente, Roberto, manda meus amores. Por enganar meu desejo, eu deixei de te amar. Você é tudo o que vejo, o que pago, o que sinto e faz sonhar. Ulelelele, ulelelele, ulelelele, ulelelelele. Pouco me importa o passado, quero poder te abraçar. Viver esse amor adolescente, assim como o vento vai pro mar. O corpo é tudo que brilha, é como um mar e amor, oceano dos meus desejos. Toca ela por vila laranjeira, meu corpo é tudo que cheira. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Pouco importa o passado, quero poder te abraçar, viver esse amor adolescente, assim como o vento vai pro mar. Por esse amor, teu corpo é tudo que brilha, é como uma ilha no oceano dos meus desejos. Por esse amor, tão bela flor de laranjeira, teu corpo é tudo que cheira. Ah, ah, ah, ah, ah. Vamos nessa, Roberto, e manda meus amores mais uma vez.